já logo no meu pagode? O negócio aqui é samba no pé. Assim é bom. Mexer, mexer, mexer no swing desse som. No pé, mamãe.